aquele garoto. O quê? Que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola? Escrevia eu te amo nas paredes da escola. Veneno. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão e sempre vinha assinado no cartão. O quê? Romântico. Anônimo. A gente deu uma reduzida aqui. Que é pra galera chegar aqui mais na frente da caixa, né, Bill? Tipo. É se tocar desse jeito aqui, ó. Anônimo. Aí não tem quem fique. Banda 007. A dona Ana lá dos móveis usados já deve ter vendido nosso sofá. O terno e o vestido de noiva devem estar no bazar pra doar. Veneno. O carro que ficou comigo, essa semana eu vou trocar. O apê que nós dois dividimos, já coloquei pra alugar. Eu dei um fim em quase tudo, é, quase tudo. Mas o amor que sinto por você tá aqui. Melhores da rocha. Difícil alguém te servidar de mim. E se tirar, eu deixo de existir. O amor que eu sinto por você tá aqui. Eu não doei, eu não vendi. Vai ser difícil alguém tirar. Edmilson. E tio Roxo. Eu deixo de lá da juventude de Boa Esperança. O amor que eu sinto por você tá aqui. Toca mais uma, Júnior Vida! Alô, Ivaldo do Açaí, Valdinho! Banda Capricho. Espera, não é o que você... Você é gente boa, Vivaldo. Se acalma. Apareça com a gente sempre. Acabou de ver. Você tem moral. Cama. Né, Bill? Passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Caúne, Márcia, Bronzi, Nara muito e a Cida. Nessa hora, as meninas desde ontem. Você precisa me... Ah, tem beijos. Não me ignora. Valeu! Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também. Júnior, o Nara e a Joana. Conhecendo exatamente tudo. Valeu. O que plantou. Quantas vezes que eu quis. Um Pocotó, Edilson. Gente, pedi. O Miguelito e a galera do Jubi. Pra fazer. Valeu. Pra fazer amor. Renato, tu tá muito mole. Fazer amor, pra fazer amor. Não tem uma mulher pra ganhar esse balde pra dar um beijo no Renato, não. Agora eu só falo uma coisa. Meu irmão, o meu desafio é andar só. O beijo do Renato é igual a picada do veneno. Não olhar pra quando não mata, aleja. A paz, se ele beijar, se não se apaixonar, meu irmão. Teu vou te contar, viu? Alô, seu Miguel do Migson! obrigado, viu, Miguel? Toque aqui na minha mão porque você é gente boa. Porque tudo que eu tenho. Obrigado pela recepção, viu? Seu Miguel do Miguel e toda essa família gente boa. Por favor. Alô, pirata! Vamos guardar meu amor. Meu Dimas Garcia, João Pedro e as primeiras damas dos pintados, Fabiola e a Elisa. E que miga Sapa e Joanes. Traz as asas um novo dia e me ensina a caminhar. Mesmo eu, Edvan, menina, dos Badalados, de Barcarena e a Claudinha. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. E meu amor. Dali, dali, mais uma! Fabrício do Twister e os manos Avelar e as suas musas também estão aqui do lado. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without. Essa música é bacana, ó. Escuta aí, ó. Rain on the river. Essa música, pra quem não sabe, eu vou traduzir. Wind on the ocean. Ela conta a história de duas pessoas que estavam fazendo amor. Will I survive with... Aí uma disse pra outra assim, ó. Não! Like a fool, I was waiting. Lá no fool, for you to come back. Fool, I was standing on the lake. Que foi que ela disse, Vidal? Lá no fool, I was dreaming like a fool to lose you this way. And now I'm just fooling myself. Segura! Jack da Rabeta e a Carol. 07. Ivan e a loira do camarada. W7. Emoção do início ao fim. Te falar uma coisa. Bora, Renato. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Ah, tá explicado. O Renato disse, Darlan, eu não posso beijar ninguém. Que paisagem teu sorriso. Já mandaram uma foto minha da festa pra minha esposa. Abrigou. Mas Renato não pega a área aqui, Renato. O mundo conspirou, me apresentou você. Esse Renato é gente boa. Aqui cantando. Obrigado, viu, meu irmão? É o ícone das redes sociais do Pará e do Brasil. Eu tô chonado em você. Galera do Sum, Catitu, do Marajó. Da Vila do Jubi. Você me ganhou. Zé Marques Marciano. Bacana. Galera da Vila Ceará. O Bascando tá na sua, bebê. Tô chonado em você. Apaixonado em você. O Daílson blindado, Daílson. Ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Fábio e a galera da van. Vamos amanhecendo em Igarapé do Pingo da Água. Fábio! Me pegou, estacionei em você. bacharel. Você, aquele abraço, meu parceiro. Você me enviou. É gente boa esse cara. Velha guarda. Todos os dias ao teu lado. Luiz do Júlio, Cascada Rota 54 da Zé. Sempre está. Sempre está. Olha, galera, sábado tem Veneno em Salinas, viu? Salinas! Domingo, Santa Maria do Paraná! Afonde, eu vou nadando até você. Segunda-feira, no Areião Douteiro! Por você! David João Dimas! E a galera da Vila Ceará! Jara Veneno! Banda Mega Pop Show! Essa música é firme. Ricardo, o boçoqueiro do bar do Rômulo de Salvador. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz, mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava pra mim. Mudava o rumo dessa vida pra um final feliz. Todo lugar que eu vou, pergunto por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. Gil, João e a primeira dama da galera Júlia. Amor é liberdade, amor não é prisão. Bora, bora, bora. Cachorrão e o Emanuel com a gente. Hora, meu amor, vê se não vai se atrasar. Cleiton, Matheus e a Robacena de Condeus. Sinto tão longe, meu bem. Tic-tac, bate o coração. Um descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro. Mas descobri que hoje você não vem. Onde você está? Picada, meu amor, a picada. Picada venenosa. Já não sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ou explica-me, explica-me. Sei que sou forte e sei que vai doer. Josielma e a Cássia, as primas do Jumim. Espero ser tudo mal entendido. E que você chegue logo pra me amar. Uma música Pai d'Égua. Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu. Ou nos lábios, ou até o chão. Raul da Selpa, o desejo, o rei do corte. E a sedes, Garcia, o rei do frango. Existe amor, e o Vini da Nega Cabulosa. Medo de se perder e a tua... Raul, de sempre, sai fora do seu coração. Carência, apego. Um abraço, viu, Raul? Ódio dentro do seu coração. A sapa de João. Medo, ilusão dentro do seu coração. Paixão, tesão, delírio, delírio. É o que, Júnior Vidal? Há uma vontade escondida nas paredes do peito. Dentro do seu coração. São infinitos mistérios que estão escondidos. O coração de uma mulher. Somel Faria. Veneno! mistérios tem o coração de uma mulher. Fala aí, vai! Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu. Ou nos lados, ou até o chão. Entre a dor e o desejo, o prazer e a sedução. Existe amor e paz. Teve de João Pedro e o Dimas Garcia. E a coragem de se encontrar. Dentro do seu Júlia coração. A sua primeira dama. Bate o veneno. Dentro do seu coração. Angústia. Medo. Marinela Tati. Ilusão. Dentro do seu coração. Paixão. Tesão. Delírio. Delírio. Delírio. Há uma vontade contida nas paredes do peito. Dentro do seu coração. São infinitos mistérios que estão escondidos. No coração de uma mulher. No coração de uma mulher. Quem é bom de caqueado? So happy, I see a young lady that's so sexy. I went over and asked her what's her name. She replied, my name is Margarita. I want to jam Margarita, I want to rum Margarita, I want to juke Margarita, I want to hook Margarita, I want to jam Margarita, I want to rum Margarita, I want to juke Margarita, I want to hook Margarita. Yeah.

almoço. E não deu em tio roxo da mãe da Boa Esperança. Já pro quarto pacote. Alô, Júlio, alô, Júlio. Quando procurei por outro alguém, não achei motivos pra esquecer você. O terremoto ficou bem marcado e tatuado nesse amor. E o tempo. Os bandoleiros do Caracara. Não levou, pois sou bem mais que uma conquista. Estou com sem a vela em alto mar, uma folha sem a chuva pra molhar. Tô a navegar sem a terra à vista. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou, pois sou bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela. Seja tão comum, Gilson, sempre em qualquer churroxo, um amor. Lá da Esperança, Júlia, Dione, as irmãs lá do Monsarache, estão aqui, ó. O amor não é confuso, o amor não é difícil. Alô, Eli! Deus faz morrer. Um abraço pra você, menino. Tudo isso pra tentar outra vez. Oh, existe vida, pois o amor. Na verdade, é a esposa do seu Ed. Diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum, está sempre em qualquer um, o amor te quer. Quem sabe essa aqui? Foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. O japonês dá valor. Foi. Não vai chorar, japonês, pelo amor de Deus. O meu coração tão triste assim. Sinta agora esse veneno. Foi você. Amigas da Fá. Ele eu não vi. Um abraço do DJ Darlan. Sim. Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor. Atenção, Wellington Barbosa. Peço assim. Sua identidade tá aqui, viu? Vem pra mim. Aproveita, traz logo o vale. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo. Viaja! Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Aquela

Dimas e a galera da Vila Ceará no terremoto. Você me perdeu. Você não deu. Não deu valor em mim. No meu. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou encontrar. Japona! E a galera da família Esporte Clube Salvaterra. Um abraço, viu? Bora, Rafa! Todo mundo lá, Maria! E o quê? Aí você vai saber. Gaspar, o mata-porco da Vila União, tá ali com a gente. Valeu, Gaspar! Amor. Essa velha guarda. Minha mente e meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Bora, minha galera! Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar, você me contar que tá. Agora vou te esperar.